Alô, galera, quem tá falando aqui é o Bia dos Paralamas. E aqui é o João Baroni. E a gente também tá aqui com Ronca Ronca e Maurício De Valadares. novo. Aproveitar aqui o envelope da carta espetacular do Evilásio, de Teresópolis, para a gente passar mais uma vez o endereço da UFM para onde você pode mandar a sua carta, a sua demo. Enfim, participe do programa também daquele jeitinho antigo. Mande sua carta para OIFM, programa Ronca Ronca. OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros, 48, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22420010. OIFM, programa Ronca Ronca, Rua Jangadeiros, 48, Ipanema, Rio de Janeiro, CEP 22420010. Mas numa dessas meiucas aqui do programa, a gente ouviu uma ligação telefônica espetacular que eu toco há muitos anos, que pertence a um disco do Zumbi do Mato. Nandão subiu pelas paredes aqui com essa gravação. O Zumbi do Mato é uma banda espetacular aqui do Rio de Janeiro e produz bastante, está sempre lançando disco. E no, talvez num dos últimos discos do grupo, eles fizeram uma homenagem ao Cassim, nosso queridíssimo amigo, que esteve aqui ao vivo com o Moreno, com o Domênico, esteve aqui no programa João Donato, dando uma ajuda, hein? Melhor pedestal que eu já vi, né? Dando uma de pedestal. E nesse disco do Zumbi do Mato que nós vamos ouvir, existe, na minha leitura, uma homenagem ao Cassim, porque o Cassim é uma figura realmente muito carinhosa, espetacular, além de ser um produtor, um músico, né, cujo talento todo mundo conhece, ele é certamente uma das figuras mais amigáveis, carinhosas, bacanas que existem na música brasileira. Se a gente fosse fazer um ranking, né, dos caras mais 100%, o Cassim divide espaço com o Bernardo Benegão, também nosso queridíssimo amigo, e acabou de entrar aqui o Bi, dos Paralamas, que é outro cara, né, que você se apaixona, você quer conhecer, é um cara, né, super afetuoso. São figuras muito conhecidas que estão longe dessa coisa de estrela, dessa coisa de não me toque, né? Pessoas que se envolvem com tudo, sempre com muita amizade, sempre prestativos a realizar as coisas. O Bernardo Benegão, o Cassim e o Bigurrilho. Então, nesse disco do Zumbi, eles fazem uma homenagem, na minha leitura, ao nosso queridíssimo Cassim. Segura a desorientação. Doente, o bonde para. Tem um médico lá dentro, a maior sorte. No meu tem um coveiro para quem eu devia um dinheiro. Me arruma um din-din. Eu sou o primo pobre do Cassim. O bonde para. Tem um médico lá dentro, a maior sorte. No meu tem um coveiro para quem eu devia um dinheiro. Me arruma um din-din. Ele disse que era um remix e foi pra novela das oito. Foi bem assim. Eu sou o primo pobre do Cassim. Eu sou o primo pobre do Cassim. Eu sou o primo pobre do Cassim. Sopa em caldeirão de bruxa.

uma fase negra da história do Brasil. Entramos numa fase mais negra ainda da história do Brasil. Rapaz, isso aí é uma boa vinheta pra uma festinha de música negra, hein? Dá pra voltar? É o papagaio? Hein? Não sei quem se chama de papagaio. Né? Não? Não. Won't you pick up your pieces? Segura. Vai. Eu diria que após uma fase negra da história do Brasil, entramos numa fase mais negra ainda da história do Brasil. É, vascaíno, né? Lógico. There's the rain and it's coming again. Aí, Zé Carlos, você em New Netherland. Esse aí é o fundo do Family, Roger Chapman. Você é boa pra cantar, Nandão. Chega aí. Vai, não. Pô, vai pra onde, mano? Well, I know you've been waiting. Come out from your shell. Esse é o Family gravado na BBC, um programa do John Peel. E como nós estamos retomando as situações normais do programa, né? Sempre mostrar uma sessão do John Peel, mostrar as canções inesquecíveis, vai entrar uma já. Aqui está o Family, meu queridíssimo Family, no programa do John Peel. Ouvimos a primeira música, Burlesque. Aí ao fundo, talvez o maior sucesso do Family, My Friend the Sun. Isso aqui é em janeiro de 73, o Family já acabando. Nossa senhora. Agora, Nando, vamos cantar. Agora. Agora, hein? Agora, Nando. De novo. É muito alto pra mim. É, não? É o quê? Marcelo, será que tá ouvindo? Caipirinha, amém? Com esse momento espetacular com Charlie Whitney solando loucamente. Vamos mandar um beijo para a nossa ouvinte Jane, de Coelho Neto. Manda aí para Jane, Nandão. Ih, de boca cheia. Posso falar para... Aproveitar e falar dos e-mails, né? É, falar da promoção. Aliás, vamos lá, você está na grosseria hoje, meu querido. Ah, desculpa, é só hoje. Muito bem, são 10 pares para sua festinha da sua rapaziada. Não, classe A, lá na pista 3. Festa da rapaziada. Embalo, alto embalo. Nível. São Espanha da Funk, o Tito da Paradiso, junto com o Edinho. Já tocou na Loud, já tocou em um monte de lugar. O DJ Timba. Ejaculando imagens espetaculares. Sim. Tudo isso na pista 3 ali na São João Batista, quase esquina com o voluntário da Pato. Alto nível. É, muito eu bem, aí eu tô convidado, lá, né? Claro. Aí eu tô lá ouvindo em casa e falo, putz, quero participar. Uhum. Aí, simplesmente você não informa. Muito bem. Vamos acessar agora mesmo, você querido ouvinte que quer participar, acesse agora mesmo efm.com.br, selecione na barrinha lá de cima, fale conosco, Rio de Janeiro, e diga qual música não pode faltar nessa edição que Maurício Valadares estará participando. Quando qual, vai ser a qual festa? A música já tocada no programa? Ah, sim, que sim. A gente tem que repetir lá na pista. Exatamente. Manja? Claro. Olha o final. Se meu queridíssimo amigo Ricardo Trajano em Belo Horizonte estiver ouvindo essa música, essa hora ele tá chorando balde, né? Eita. Mas, hein? Então... Muito bem. A Fernanda Dias está aqui, dizendo que o programa está ótimo, continua ótimo, ela quer ir na festa, ela diz aqui a sugestão. A Eliane está querendo ganhar uma carteirinha. Carolina Vinagre, muito bom estar na companhia de vocês. É. E a torcida organizada de Brasília. Certo, Brasília tem uma torcida forte. Né? Pois é, o Vidigas pedindo um sonzinho aqui, o pessoal está fazendo sinal de fumaça, Carlotinha, Carla, everybody's in the house. Care well fears for you. Climb aboard and slam the door. Mas enfim, falei das canções inesquecíveis, né, cara? Minhas canções inesquecíveis. Inesquecíveis. put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Inesquecíveis. I put a spell on you. Mas a situação é a seguinte, cara. Eu pensei que fosse o papagaio, mas é o Pereio, né, cara? Pereio, sim. Ah, tá. Aí ao fundo, ele, Screaming Jay Hawkins, o clássico absoluto, I Put a Spell on You, uma gravação de 1956, vou voltar aqui o início, isso aqui é 1956, meu amigo. I Put a Spell on You. Aí você ouve essa música, nascida em 56, e você ouve aqui dentro, Tom Waits. Você ouve John Lydon, você ouve Ja Wobble, você ouve pessoal do funk, você ouve tudo aqui, né? É assim uma parte da sonoridade planetária que consegue representar gerações e gerações e gerações e gerações que vieram depois. E continua totalmente atual a sonoridade, a interpretação do Screaming Jay Hawkins, a letra, tudo. Né? É uma música que tem trocentas versões, né? No ar ainda a promoção para sexta-feira, dia 4, a festa Embalo, na pista 3 ali em Botafogo, com os DJ Sans Pen e Tito e DJ Timba. Eles me chamaram para fazer uma participação, então vou levar para a pista 3 a sonoridade da gente, do programa, das festas Ronca Ronca. Então uma pergunta para você participar do sorteio, que beleza, hein? Sorteio de 10 ingressos duplos para a Embalo. Basta dizer qual a música já tocada no programa que a gente deve mostrar na festa. Dance Floor da festa, sexta-feira, agora é dia 4. Qual é o caminho, Nandão? OFM.com.br, selecionando Fale Conosco, Rio de Janeiro. Não se esqueça, querido ouvinte. É verdade. E durante a semana, o Nando vai entrar em contato com os 10 que faturarem o ingressinho duplo. Tá efervescente aí o lance, cara? Tá indo bem, rapaz. Gabriela Godoy falando que... só hoje eu percebi que os estúdios da UFM ficam em Ipanema, na Jangadeiro. Explico. Eu sempre estou nessa rua, pois frequento o simpático pub que fica ali. A gente também, né? Bem que podia rolar um ronquinho outdoor lá. Só tocando sucessos Brits e Irish. O que você acha, Maurício? Opa! É, uma excelente ideia, né, cara? Tem que ter uma produção esse programa, by Guinness, né? By Guinness. O Jorge Pereira tá aqui também, sugerindo Tom Zé. Tom o Zé, Tanner. Tom Zé volta e meia, tá no programa da gente, né? É verdade, é um clássico. Né? E a Fernanda Dias. E por aí vai. I put a spell on you. Olha que espetáculo isso aqui, hein? É estreia. Estreia no ronquinho de um cidadão totalmente injustiçado pelo programa, que ele já deveria ter sido tocado há muito tempo, hein? Ronca. Votar com sabedoria é eliminar os corruptos da vida pública. Eu queria tanto que você votasse em mim. Vote 1-7. essa é uma lenda. Uma lenda absoluta do rock independente, Alex Chilton. Oh, you're a pretty little thing. Somebody must have been nice to you. Oh, walking down the lane. Coming back from the Catholic school. Hey! Alex Chilton passou por muitas bandas. É, teve um sucesso nos anos 60, muito jovem ainda, com a banda Box Tops, com a música The Letter. Logo depois, nos anos 70, ele fez o Big Star. E esse disco, por exemplo, é de 79. Aí começou uma carreira completamente cambaleante, completamente Chamberlain, Zozó de la Tête total. Lançou alguns discos solo como esse e continua hoje na ativa de uma maneira completamente independente, negozinho sempre reverenciando. Por exemplo, Jeff Buckley gravou música do Alex Chilton. Por exemplo, esse disco, ele abre com essa música aqui. Olha o que o cara fez, maluco. Vê quem é gato ou quem é leão, hein? Sente, Nando. Olha o hit. Ronca, ronca, é fundamental na vida do sujeito. É isso, cara. É o programa perfeito pra mim, todos os tempos. Deu uma puxada aí, né? Olha o que o Alex Chilton fez com Boogie Shoes, clássico absoluto do KC and the Sunshine Band. Promoção. 10 ingressos duplos para embalo sexta-feira, com a participação do Ronca Ronca como convidado especial do Tito e do Sanspen, e o Timba. Diga qual a música que a gente já tocou aqui no programa, que não pode faltar na pista de dança da pista 3 ali em Botafogo. Efervescente o lance, cara? Tá indo bem aqui, o Jorge Pereira pedindo um sonzinho. O Ed, Edivaldo, Viva David Byrne. E o Eugênio Mas Silva. Essa música que nós mostramos aqui é totalmente David Byrne, né? Aqui, ó, essa aqui, ó, olha só. Hey Little Child. Mas o professor aí, qual é a parada? Rapaz, se liga na mensagem do Eugênio Silva. Estelinha nervosa aqui, isso... cara. Tá indo bem? Dá pra acalmar ela, não? Olha só. Eugênio Silva. Olá, rapaziada do Ronquinha. Acompanho o programa desde que ele ia ao ar às terças de meia-noite às duas. Porém, quando o programa mudou para o horário de 10 horas, passei a ter raras oportunidades de acompanhá-lo ao vivo. Sou professor universitário e leciono às terças e quintas nesse horário. Esse também é o motivo pelo qual nunca pude ir às festas do Ronca Ronca. A ideia de deixar o programa disponível na página da emissora foi genial. Assim, tenho a oportunidade de ouvi-lo em outro dia. Confesso que às vezes chego a ouvir o mesmo programa por duas ou três vezes. Mesmo com esse recurso, acompanhar o programa ao vivo é bem melhor. E hoje estou em casa aproveitando essa rara oportunidade. Vida longa ao programa da gente. Um abraço. Boa. Aliás, essa é uma informação que a gente não fala o suficiente aqui. A UFM no site deixa pendurado ali uns 5, 6 programas anteriores para você clicar lá e correr atrás do que você não ouviu ao vivo aqui. Outro detalhe interessante também é que as promoções, as participações que você quer ter a sua mensagem lida na hora, use apenas o caminho que o Nando dá na hora aqui. Como é que é? É, porque tem gente que entra pelo outro e-mail, na página do Ronca Ronca dentro do site da Oi. Então essas mensagens a gente não consegue ler aqui na hora. Chegarão, serão respondidas, farão parte do programa no sentido da ideia, de alguma... Alguma ideia, uma música, algum pedido. Mas não será lido aqui na hora. E Marcelo Caipirinha nada, né, mano? Nada, né? O Ed confundiu o Alex com o David Byrne. Ah, pois é. Esse é o Alex Chilton, maluco. Vou falar em confundir. Olha só que interessante isso aqui, ó. Esse é o nosso queridíssimo Elvis Costello em um dos seus clássicos, Oliver's Army, que pertence ao disco Armed Forces, um dos primeiros discos do Elvis Costello. Terça-feira passada, o Costello esteve no programa gravado ao vivo no El Mocambo com algumas músicas em resposta a um ouvinte que pediu exatamente essas músicas para ouvir no programa da gente. E durante a semana, eu me toquei que essa música, Oliver's Army, teve leituras de bandas muito conhecidas do programa. E eu vou mostrar a seguir duas versões. Depois eu digo quem são. Evidentemente que muita gente vai identificar os nomes que interpretam Oliver's Army. Segura primeiro. Just a word in Mr. Churchill's ear. If you're Ronca. Clássico absoluto de Declan McManus, Elvis Costello, Oliver's Army. Mostramos duas bandas totalmente conhecidas. Primeiro nível de fissurados, disco vendido. Disco vendido. Sobretudo o segundo, né? Aqui é a versão original Elvis Costello. Identificou algum, Nandão? Primeiro? Não. Ah, tá. O primeiro foi o Blur, o Damon Albarn, uma versão que eles fizeram para o clássico de Costello, que está originalmente no disco Peace Together, um disco feito para angariar Din Din, Faz-me Rir, para a garotada da Irlanda do Norte. All profits raised from the salary of the University of the Benefit of Youth on Northern Ireland. Claro, claro. Tem o U2 com Lou Reed, Carter, Billy Bragg, Young Disciples, My Bloody Valentine, Blur Therapy, Fatima Mentions, Sinead O'Connor, Fear Go Shark do Undertones, enfim. Uma rapaziada com alguma conexão. Irish, o Alban, o Blur, escolheu Oliver's Army para gravar. E a segunda, manja a segunda? Identificou o sotaque? Não. Não? Chuta. Você é bom de chute. Meu negócio é uma pelada. Parece aí. Ramones, mas... Tá quase. Tá, chegou pertíssimo. Vai. Eu tô esquecendo o nome da banda. Essa voz é conhecidíssima, cara. É? É claro. Posso, essa é a faixa 10 do disco. Posso mostrar parece a primeira? Parece muito Ramones, né? Aquela mundo bizarro. Mas manda. A primeira aqui, como é que abre esse disco? Segura. Manja? Brandão, né? Jefferson na frente, tá nervoso pra Bolívia? Segura aí, Jefferson. Ia pra praia sempre sem chinelo. E tinha o peito do pé amarelo. Outra pra você, Nando. Caiu a ficha? Não falei? É. Enfim, os Raimundos gravaram Oliver's Army. Coincidentemente, hoje eu cruzei com o Fred, que tá com um trabalho novo dele. Que isso, cara? Percussão. Vai mandar um sambinha aí. Rapaz, que situação desagradável, hein? Aí cruzei com o Fred, baterista original dos Raimundos. Aí eu comentei essa música e disse que o produtor do disco é que deu a ideia deles gravarem Oliver's Army. Ah, os Costello, não sei o que. Pô, vamos gravar? Vamos. E os Raimundos gravaram. É Bolívia. Então nós ouvimos Blur com Oliver's Army e Raimundos com Oliver's Army também. Temos aqui Tatiana Buckley, Raquel. Sugeriu uma banda independente, babá, Alex Vidigal, Anitta Souza. A gente volta pra falar em banda independente com o Fino Coletivo. Maravilha. Conseguimos já mostrar duas, né? Lucy and the Pop Sonics de Brasília e a rapaziada lá de Recife, o Xambaril. E vamos ouvir o do Rio. Ainda temos aqui o Mono, de BH. Vitória poderia participar mais do Ronquinho, enviando material pra gente mostrar, né? Temos esse espaço aqui completamente escancarado para a nossa torcida. Vai apertar aí. Oi, FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca. Quer pedir uma música para tocar no Ronca Ronca? Então pegue agora o seu Oi, envie uma mensagem de texto com Fale Ronca mais o seu pedido para o número 939 e ajude a fazer a desorientação tomar conta da Oi FM.